Até parece uma estrada sem saída, até parece uma busca sem razão, até parece um problema insolúvel, ou a dor de quando explode um coração. Até parece um caminho sem retorno, que desfeito pelas lavras de um vulcão. Quando a morte tenta suplantar a vida, um estágio terminal sem regressão. Tudo isso enquanto meu Jesus não chega estendendo a mão. Quando ele chega, a explosão de alegria é fantástico, é bem mais que emoção. É o salto da derrota pra vitória, a alegria em alta escala é explosão. Acontece tudo quando ele chega, estendendo a mão. Roubou tudo quanto tinhas e deixou dilacerado o coração, sufocando sua vida de maneira que restou somente a dor da solidão. Te apresento o vencedor que desconhece um problema que não tem a solução. Adversário à altura pra um duelo, inimigo forte que não vai ao chão. É Jesus que vai mudar teu cativeiro, estendendo a mão. Quando ele chega, a explosão de alegria é fantástico, é bem mais que emoção. Salto da derrota pra vitória, alegria em alta escala e explosão. Acontece tudo quando ele chega, estendendo a mão. Acontece tudo quando ele chega, estendendo a mão.